DJ Milk, tocando as mais tocadas do planeta. Me dá uma chance, amor, eu quero explicar o que aconteceu. Era só um amigo que eu falava, você não tem motivos. Essa sua amiga tá te enchendo contra mim. Você lembra aquele dia que ela falou? Era tudo mentira, eu não fiz nada. Depois você ficou sabendo da verdade. Ela com certeza quer você longe de mim. Tô muito confuso, não tenho certeza. Preciso de um tempo pra esfriar minha cabeça. Quero decidir a minha vida, mas não consigo. Vejo você a todo momento. Você não sai do pensamento. Tá difícil de tirar você de mim. Não, não, não, você não vai ficar confuso. Eu vou provar pra todo mundo que eu não vivo sem você. Vejo você a todo momento. Você não sai do pensamento. Tá difícil de tirar você de mim. Se for preciso, eu grito. Chamo